Controle o 3520, poderia fazer na proa de Aracaju? Sim, aguardo. Aguardo. Autorizado direto João Pessoa. Direto João Pessoa, 3520, obrigado. Bom dia. 73, preciso estar pronto para a Comic. Autorizado, Salvador Guarulhos, 360, Pesolo 10, Taubaté. Decola pistão 0, curva direita, da El Leda, Motiva. Controle no 11935, 5055 no transponder. 360, autorizado, Guarulhos, da Pesolo 0, decola da 1035 direita, da El Leda, Motiva, 1935. O controle aciona 5055, 1935. Correto, Chimicão. Aponta para o espectador, né, para o 3A, Salvador, boa noite, é o Dan, Papa Romeo, Mike and Fox. É o Dan? Afirmativo. Como é o nome da aeronave, o Dan? É, Papa Romeo, Mike and Fox. E prossiga. É, Mike and Fox se encontra na remota 12. Ou seja, remota 13 solicita autorização reboque para pátio principal, ponte 3. Autorizado no reboque, chama no término. Ciente. O gol 1173 está com 174 a bordo, 4 horas, direto. Alternando Galeão, pronto para o taxão 173. Tá, autorizado, Índia Alfa, ponto espera 1895, voo 173. Índia Alfa, Diego, o nome 73.0 da 110, tá pronto. 73 autorizado, NIAI decolar pista 10, vento 110 graus, 9 nós. A linha decola 10, gol 1173. Salvador, bom dia, 1173, fala do solo, 2200 subindo. Solicita a possibilidade de voar, motiva. Sim, 1173, contato radar, siga para nível de voo 360, autorizo direto Leda. Direto Leda, 1173, obrigado. Visual, visual, tá? 38, 16. Tá, 38, 16, é complexo na LS, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, tá? 38, 96, obrigado. Visual, 1173, chame recife, frequência 125, decimal 1. 125, 1, bom dia. Yes. Salvador, bom dia, 138, 16, final, se fosse. 138, 16, ajuste no 0, no 5, tráfego avistado, tudo autorizado, pista no 0, vento 1, 1, 0 graus, 8 mais. Repouso 1, 0, 138, 16, confirma ajuste? 1015. 1015, obrigado. Tá, Mike Antifox, informando o término do reboque na ponte 3. Bom dia, um bom dia. Tenente, bom dia. O nome é 73. 73. aceito, frequência 125 decimal 1. 251, não tem certo. Tá livrando. Solo 441201, solo. 219, Salvador, bom dia, 3816. Bom dia, 3816, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3816.